ti que já amor teu mar de gozo, tua luz na escura dor. Sou eu a porta, entrai, verás. Sou vida eterna, quem crê sim viverá. Sou eu, de fato, teu precioso amor. Por ti na cruz sofri tão grande dor. Meu sangue derrame por teu pecado. Ó, vem para o meu lado, pois eu te amo. Cheers.